Roger, it's over until 2000, now the runway is operating all extension. Okay, we're going to have a commercial, do have a commercial review, and if I can find a 4ILS country, you want that. Roger. Compressão Delta 7332, a saída abre. 7332, contato radar, saída abre, sobre montanha 080. Montanha 080, quando possível, foi de Valência. Autorizado, direto Alessa, 132232. Confirmando, direto Valença, 2332. Aqui é o Vitor, para retorno, informe é, com o código alocado 0135. Eu vou ficar ali, Itapuã, pode para controle. Compressão rodando, parceiro 2232, está confirmando, está autorizado Valência. Ainda negativo, vamos ter que chegar a sair do 2232. Mantém, sai da água, 232. Centralizando 90, torre 28.95. 1895, Delta 90, boa tarde. Azul 4206, direito, Medusa 1, solo 06. Delta Terra 1260. 2860, muito obrigado, bom trabalho. Perdão. Delta 3190, boa tarde. 3190, continua a aproximação, guardando os talis. É, ciente. Informo que a pista continua deslocada 380 metros. 380 metros. Ok, o 3190, está ciente do deslocamento da pista? Está descendo pela ILS já. Confirme? É, confirmo. O controle informou que ele está operando, a gente está descendo pelo glide. Gente, porém ainda está interditado 380 metros. Informo que está interditado a 380 metros. A gente está efetuando a vistoria aqui para liberar a pista, porém ainda não está liberado. Ok, senhor. Tem a marcação de 380 aí, né? Afirmativo. Ela fica aproximadamente próxima à biruta. Ok, muito obrigado, senhor. Está prosseguindo para a porta livre, por favor? Negativo, aguarda no pistão livre. Ok, gente. O parceiro 2232, consultar o controle que já recebe o Delta Mike Echo. Parceiro 2232, controle. Afirmativo, estamos a 4 meses e meio da hora. Certo. Tanto 3190, vento é 1, centena 1 no nós, o ajuste no 09. Vive posto, 3190. para que antes fez o ajuste no 01 no Mike Acuvita. Mike Acuvita, recolheu o controle. Confirma para o controle. Romeu Mike Eco Vitor, confirma informação para o controle. Romeu Mike Eco Vitor, para 500 pés. Sente, autorizado descida para 500 pés, o Mike Eco Vitor. Without restrictions, turn 3217, turn into 2,000 feet, turn into 0-1-1. Right, Da presente autorizado cruzamento da final da 90, agilizando manobras, tem condição de incrementar? Afirma, incrementando, agilizada. Reporta girando base final da 97, Mike Acuvita. Obrigado, reporta na base da 97. Bom, número 45, chega da bom, se deixa eu manter o nível 050. Tipo 050, minha posta. On ILS, I'm 3217. Power 118, that's 195. 79. Tipo 050, 3, 3, 3, 2, confirma. Para descida. Obrigado. condição de pouso pairado, cabeceira no 7, sem interferir com a final da 1-0? Positivo, vai pousar uma pairada no 7, já está ingressando na base e repórter de branco na hora. Afirmativo, o vento é 090 graus no 39, hoje chama 011, pouso pairado, cabeceira no 7. Então? Então 312 no 7, não escuta? Quando eu consigo, 312 no 7. 312 no 7, a sua esquerda, um Eco Charlie 35, está efetuando pouso pairado na cabeceira, na cabeceira no 7, não vai interferir. Livre pouso no 0, vento 090 graus no 29, hoje chama 011, pista toda de suspensão. Grato pela informação, livre pouso 10, 33207. Ciente ao estacionar a frequência livre, vai recolher. T-262, forma multiplicando aí 2016. T-262, liberando via Foxtrot, solo no 211, seu solo azul no 8. Alfa Juliette 28, 327. autorizado Brasília, nível de voo 360, decolo 110, primeira curva à direita na saída agora, Elefa, autorizou 17, aciona 50, 51 no transponder, controle 199.8. 360, curva direita, no borda, Elefa, autorizou 17, 50, 19.8, 169, obrigado. 2-9, faça o S500 pés no escudo do controle, retorno com a vertical do Itapuã. S500 pés no escudo do controle, registro 09, retorno com a vertical do Parque de Itapuã. Ocean 61, Sultry, do Gastino, Skoker Dent, Cruz, Gonça Lavis, Maintenance at Level 0, 50. Skoker Dent, descending to 050 via Bunker Arrival, Ocean 61, 43. Essa nem meia do zero, não foi usado mais não, do Gastino, né? Vamos lá, só que não foi usado, não foi usado, não foi usado, não foi usado, não foi usado, não foi usado, não foi usado, não foi JX Tribunal, Ocean 61 for truth. So President, position flying 3-2-2 Ocean Airship 143, thank you. Plano 166, reduz a velocidade para 2309. 2309, ajuste 1-0, 1-0. Afirma, tio, a pista está alterando sua extensão? Afirma, tio. Autorizado o pouso, gol no 64. Ocean 6148, 22,006, Canet 1011, no restrictions. 22,006, 1011, cleared of restrictions, Ocean Air 6148. Sobre o marcado externo no momento? Afirma. Gente, vai aguardar, vai prosseguir a retaguarda do tráfego. Se tiver condição de imediato cruzar o eixo de aproximação da 1-0 na retaguarda do tráfego, está livre. Se não tiver condições, aguarda no setor sul, aguardando instruções. Aqui o posto autorizado, a retaguarda do Monte da Boa, aqui na 1-0, cruzando aqui a retaguarda. Afirmativo, a retaguarda do tráfego sem interferir com o mesmo na aproximação. Quer confirmar o vento do gol 645? 090 graus, 139, nós, ajuste no 0, 11. A sua direita, um Alfa CR50 da Polícia Militar, ele vai cruzar o eixo de aproximação, a retaguarda do seu tráfego, não vai interferir. É, ajuste no 0, no 645, pista full, operando full. Obrigado, 645. Pode A08 para o senhor? Tem distante, pode confirmar. Isso, a cobra só que antes foi existir uma 0-1. Sou 1-1-6-6, controle. Precisa. Para o cancelamento esquerdo para o 040, limite o lote. 040, limitado pelo lote, 1-1-6-6. Na final para o VR, confirmando, está autorizado, o vento é uma centena no 3-9, a gente na 0-1, não reporta só o controlado do VR. Autorizado, bota para o site, vamos entrar lá. Bora, parei, obrigado. Eu guardião 01, cruzando isso da curta final 1-0, é autorizado direto para o GR. Direto o GR, reporta solo controlado, uma centena no 3-9, a gente 1-11, guardião 01. Reportará no solo, o guardião irá fazer um toque arremetido. No pátio do GR ou na pista no 7? No pátio do GR. 7, reporta para o toque arremetido. Chamará para a nova decolagem, guardião 01. Uno 645 direito, no 21-1, solo aos 3-0. clear, straight to the outer marker, descending to 1,700, altimeter setting 1011, Ocean Air 61, 43. A gente reporta no trânsito da Rio do Sul, espero... Número 66, visitar 200 mais. 200 mais, é isso? Colagem, confirma a manta vertical do Gré. Índia, Porto Serra da 1-0 Torre, 1-9-5, ajuste, 1-0-1-1. 1-0-1-1, pátio 1-9-1-9-1. Boa tarde, manda lá. 500 pés, guardião 01, reporta essa, fora do solo. O 1166, presente em cima da navegação, viu Duna, desça para 2.100 e autoriza a LS e reporta no localizador. Rádio Duna, desde o teste, uma LS, 1166. O 1166 informa tráfego na posição de 2 horas, 10 milhas, cruzando 2.100, número 1-1-1-1-3-0. É, de bom. César Ricardo. César Ricardo. Bom voo, 19-8, controle. 19-8, grato, até retorno. 1895, Ocean 6143, thank you. Salvador Tower, Ocean 6143, on your short file. Alex 142, clear to land on runway 10, wind is 090 degrees, 10 knots, and altimeter setting 10 and 11. Setting 1011, Ocean Air 6143, thank you. Boa tarde, como está seguindo a posição de 11 horas, 5 milhas, mantendo o tempo de pé junto ao posto. Petrobras, 11 horas, 5 milhas, avião 1-1, vindo do litoral, mantendo o tempo de pé, na PSA 9020, 1-1. A Charles, alvo ao Bravo. Passando para o Bravo, Zero 01. É só a parada 1. O 1166, Torre Salvador, 28.95. 28.95, boa tarde. Recall 1 0, primeira curva à esquerda na saída Pucajamo, Caju, Pesulo 17. Aciona 5056, controle 1196. 1169, entendo o prazo. Vou seguir para. Pode esperar. 869, tem condição de alinhar decolagem imediata a ser autorizado? Tem ativo agora. Ali decola agilizando manobra, confirmando. Ali mantém agilizando manobra e aguarda autorizações de decolagem. Ali mantém aguardando a tradução da decolagem 1869. 143 direito no 211, solo aos 36, liberando a pista via próxima direita, agilizando. Afirmativo, libera na força, agilizando a medida do possível, o chamei 143. Grato. Eu falo com o Guardião 08. Tchau, 08, possível. Controlador, canal de Tapuã, para o 197. Guardião 08, mantenha a vertical do farol de Tapão, guarda as instruções. Vertical do farol de Tapão, guarda as instruções. Passou, boa noite, o Xané 6143, livrou na foto. Xané 143, táxi via Alfa, Juliette, por gente 612. Alfa e Juliette por 612, eu vou chamar 143. Guarda aí. Ok, obrigado. Vai ficar na presença. 89, obrigado. Guardião 08, visual com um Boeing 737 da Gol que está sob externo no momento. Afirmativo. Vai cruzar o campo reto, aguarda do tráfego. Vai cruzar o eixo de aproximação da nozela reto, aguarda do tráfego, Guardião 08. O Guardião 08 cruzará a retaguarda do tráfego 08. Torre de Salvador, boa noite, voo 1166 está alinhado embaixo e travado. 1166, o vento é 080.0099, ajuste 1-0 no 1, livre pouso, pistão 1-0, sua direita, tráfego da Polícia Militar, o helicóptero não vai interferir com a aproximação da pista 1-0. Gente, livre pouso, 1-0, cubo 11, à direita do tráfego, 1-1-6. Confirmando, é um Caravan, Charlie 208, à sua direita, da Polícia Militar, é azul. Tá, o gente, 1-1-6. Livre pouso, uma centena, 9-9, a 8-11. Livre pouso, cubo 11, 1-1-6. Passo no 869, decolada 6-8, controle 19-8, bom voo. Campo retaguarda do Boeing 737 da Gol, Guardião 08, enquanto está girando o base final do 17. É passará a água na base do 17 de Europa. Paulo Convonho 360, decolando 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, transição Mótiva, Maite, acertando o Vitor Alfa. Copos 1-0, após foto do plano, transponder ao 5060, controle 1-9, última 8. 360, decola da 10, conforme nota, Pesulo 10, primeiro via, decola da Tael, Leda, Mótica, pois conforme. 5060, 19-8, controle, segura 1, decola da direita, 39. 3629, correto, para o flashback. Portamento, obrigado. direito no 21 no solo os 40. Direita, 21 no 1. Solo, sábado, voo 166. 166, boa tarde, possível alfa, lento, vou aguardar a liberação do 04. Autorizado backtrack, táxi pela pista até o hangar do BR, ao estacionar a frequência livre. Autorizado para o próximo passo. 3207 com a informação Serra. Por gentileza, a pista está operando em toda extensão? Afirmo, 3207. Ok, em toda extensão então. Quando possível, autorização para BH com fins. Está 3207, está autorizado com contato de 360 ao nível de Condão no zero, primeira curva direita, na saída da Eule e da Mótiva. Rota do plano, decolando contra o 5572, controle 1-9-9-8. 3207 autorizado, confine o 360, rota do plano, decolando da Eule da Mótiva. 5572 é o código, 198 é o controle. 3217 correto, passa para o pushback. Estará. Fala para fora, alto, não tem problema. Informe que a pista está sendo operada em toda a sua extensão. Ok, o 6201 não tem essa informação, nós vamos alinhar aqui, deve ser que você está em sua extensão, então obrigado pela Para o servidor que a gente faz também. Sim. Já virou uma visual com breve terra que a gente faz. Torre Salvador, sua carga de 4206, ponto 0 da 1 0 4206, nível é de decolar da 1-0, a pista está operando em toda a sua extensão, vento é uma centena no 2-9, o eixo 1-0 no 1-1. Ok. Rodrigo, fala aí, hein? Para o azul, 4-2-0, a pista operando em toda a extensão, 0-1, 4-2-0. Controle Salvador, boa noite, Passarinho 22, boa noite. Passarinho 2233, boa noite, está em posição no momento. Decolado de Valença para Salvador, solicito patroa de Mário, ascensão 090. Salão código 0253, Passarinho 2223, direto Mário, acho que tudo contra. A sua escuta, foi de Mário, 0253, acionado, autorizado de Amadeça. Autorizado o SAP para o passarinho do 2233. 2253, confirma. Passarinho do 2253, decolado 33, ser decolado de Valença para Salvador. Gente, 2233, autorizado direto SAP. Autorizado direto SAP, passarinho 2233. Boa noite, contato da Rodada Seda Puca, Salvador 370. Puca 370, Azul 4206. Região 01 no Ciente, na escuta do controle, reporta na última do Puca. Autorizado para a track, vamos estacionar a frequência livre, pela pista. Verona, prossiga. Cidade de Guaraná, pro Olho da Vel. Enxerga o Guaraná com o mesmo, em 1251, alternando 13395. 351-3395, boa noite. Olá. 2233, ideal descida. Isso para 2000 pés, sem restrições, registro na 01, livre ILS, reporta o localizador. Desce para 2000 na 01, reportará ILS, localizador da pista na 0, passando 2233. Agora no 092, reporte através do participante. Aciona 50, 73, 59, 8.8. 9, boa noite, contato radar, fundo para o nível 360, direto Leda. Direto Leda, 360, 360, obrigado. Tá, Guardião 01. Morado, solo controlado, Guardião 01. 859, chama pronto, puxa o funcionamento. Amém, sério, puxa o funcionamento, manda o funcionamento. Terra correta, agora desautorizado nível 340, do colega pista 10, o primeiro convertido para a subida da El, Lenda Mótica, 17710, até Papá Alfa Índia, após um baixo, pesando 44, conforme a rota. Baixando-se o 074, 119,8 controle. Zerador, pista na 0, passando 2233. Isso tem toda a extensão, autorizado, pouso, passageiro 2230, 33. 3297, Acima 5101, 119, 8, controle.